Está entrando no ar, Jornal Brasil Notícias. O noticioso mais completo do rádio brasileiro. As notícias do Brasil e do mundo, agora em seu rádio. Oferecimento: Saúde com Beleza. Mais saúde e beleza para a sua vida. Esta é a equipe do seu Jornal Brasil Notícias. Apresentação: Edelson Moura e Márcia Ferreira. Direção comercial: Zélia Maria. Coordenação de produção: Marina Moura. Sonoplastia: Márcio Silva. Análise e supervisão técnica: João Paulo Gasque. Direção geral: Edelson Moura. Direção de jornalismo: Romualdo Coelho. Jornal Brasil Notícias. Quinta-feira, 14 de agosto de 2014. Destaques de hoje. O Brasil está em estado de choque com a morte de Eduardo Campos. Presidente Dilma decreta luto oficial de 3 dias. Aécio Neves diz estar perplexo com a morte de Eduardo. Polícia Federal envia peritos para analisar queda de avião em Santos. Ex-presidente Lula se diz estarrecido com a morte do Eduardo Campos. Caixa preta do jato particular de Campos é encontrada, confirma FAB. Ainda na edição de hoje do Jornal Brasil Notícias. A trajetória política e vitoriosa de Eduardo Campos. Vamos agora com a previsão do tempo pela Climatempo. Região Sudeste. Frente fria deixa o céu nublado e provoca chuva no leste de São Paulo, no Rio de Janeiro, na Zona da Mata de Minas Gerais e no Espírito Santo. A temperatura cai nestas áreas. Sol nas outras áreas com muitas nuvens no interior de São Paulo e centro-sul e leste de Minas Gerais. Região Norte. Sol e muitas nuvens com chuva a qualquer hora no oeste do Amazonas, em Roraima e no oeste do Acre. Tempo firme no centro-sul e leste do Pará e de Rondônia e no Tocantins. Sol, muitas nuvens e chuva ao amanhecer no leste do Acre e norte de Rondônia. Chuva ao entardecer nas demais áreas. Região Nordeste. Sol e calor em todo o nordeste do Brasil. Previsão de chuva rápida na costa leste nordestina, na zona da mata da região e no litoral do Maranhão. No litoral de Alagoas, de Pernambuco e da Paraíba, chove mais forte a qualquer hora do dia. Não chove nas demais áreas. Região Sul. Ar polar, frio e seco avança e provoca diminuição de nuvens e queda de temperatura. Faz frio com geada no interior do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina e no centro-sul do Paraná. Região Centro-Oeste. Sol, diminuição de muitas nuvens e queda de temperatura no Mato Grosso do Sul. Sol entre nuvens, mais sem chuva no sul de Goiás, no centro-oeste de Mato Grosso e no norte e leste de Mato Grosso do Sul. Sol e tempo seco nas demais áreas do centro-oeste. Vamos ao nosso primeiro intervalo e já voltamos com o Jornal Brasil Notícias. Toda mulher sonha com uma pele bonita. O hidratante corporal Puro Ômegas trabalha a favor da sua beleza. Você precisa conhecer as vantagens de usar diariamente o hidratante corporal Puro Ômegas. Sim, porque ao usá-lo, em poucos dias notará a diferença de sua pele. Preparado com os ômegas 3, 6, 7 e 9, encontrados no óleo de avestruz, o nosso hidratante é o que há de melhor para a impermeabilidade da pele. Conheça hoje mesmo este verdadeiro fenômeno. Hidratante corporal Puro Ômegas, cientificamente comprovado como o mais eficaz produto que age a favor da sua beleza e de sua pele. Você pode encontrar em várias cidades brasileiras, através dos nossos representantes ou através do nosso site de vendas www.saudecombeleza.com.br ou ainda pelo nosso televendas em horário comercial. Ligue 61 35 32 69 93. Peça o seu hidratante corporal Puro Ômegas, mais um produto de sucesso, saúde com beleza. Jornal Brasil Notícias. Oferecimento: Saúde com Beleza. Aos sábados e domingos, o Canal 1 apresenta-lhe um programa sem locução, mas que vai marcar a diferença. Áudio Europa é um programa onde durante 25 minutos, a partir das 10 da manhã, trazemos músicas dos diversos países que constituem o velho continente. Enquanto ouve o programa, o ouvinte pode consultar a lista das músicas no arquivo da Antena Web, bem como o país a que pertencem. Da Arménia a San Marino e da Dinamarca a Andorra, não perca. Áudio Europa, sábados e domingos, das 10 às 10h25, no Canal 1. Brasil e qualidade são palavras foneticamente diferentes, mas culturalmente semelhantes. No Canal 1, pelas 13 horas, apresentamos-lhe o resultado do empenho da Rádio Estúdio Brasil em não deixar de esquecidos os talentos do país de origem. As portas estão abertas de par em par para novos talentos. Conheça-os em Cantores do Brasil. Aos sábados, a partir das 13 horas, com Edelson Moura, no Canal 1. Voltamos a apresentar Jornal Brasil Notícias. Oferecimento Saúde com Beleza, uma empresa que cresce junto com você. A presidente Dilma Rousseff decretou luto oficial de 3 dias pelo falecimento do candidato do PSB à presidência, Eduardo Campos. Em nota oficial, ela disse que o Brasil inteiro está de luto e que o político era um exemplo de democrata e uma grande liderança política. Perdemos hoje um grande brasileiro, Eduardo Campos. Perdemos um grande companheiro, afirmou. Dilma disse que Campos e ela tiveram longa convivência no governo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Durante as campanhas presidenciais de 2006 e 2010 e durante o governo da presidente. Sempre tivemos claro que nossas eventuais divergências políticas seriam menores que o respeito mútuo característico de nossa convivência. Ao prestar condolências aos familiares de todas as vítimas da tragédia, Dilma Rousseff disse que Campos foi um pai e marido exemplar. Nesse momento de dor profunda, meus sentimentos estão com Renata, companheira de toda uma vida, e com os seus amados filhos. Estou tristíssima, declarou ainda na nota. Já o candidato à presidência pelo PSDB, Aécio Neves, disse na tarde desta quarta-feira está perplexo com a morte do presidenciável Eduardo Campos. O tucano cancelou a agenda que teria em Natal. Estou absolutamente perplexo com a notícia do acidente com o voo de Eduardo Campos e estou cancelando todas as agendas, disse Aécio Neves ao desembarcar na capital potiguar às 12 horas e 30 minutos. Estamos aguardando informações oficiais, esperando e rezando para que as notícias sejam positivas, disse Aécio ao saber do acidente e antes de a morte de Campos ser confirmada. Aécio iria visitar uma fábrica da Guararapes, na região metropolitana de Natal, e faria uma caminhada no bairro do Alecrim. O ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, divulgou nota de pesar pela morte do candidato à presidência do PSB, Eduardo Campos. Como todos os brasileiros, estou profundamente entristecido com a trágica morte de Eduardo Campos. Um grande amigo e companheiro, disse. Lula contou que conheceu Campos por meio do avô do ex-candidato Miguel Arraes, também morto em um dia 13 de agosto. O país perde um homem público de rara e extraordinária qualidade. Tive a alegria de contar com sua inteligência e dedicação nos anos em que foi nosso ministro de Ciência e Tecnologia. Ao longo de toda a sua vida, Eduardo lutou para tornar o Brasil um país mais justo e digno. Ao fim da nota, o petista presta solidariedade às famílias das vítimas do acidente. O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso publicou em sua página oficial do Facebook nota de pesar em que lamentava a morte de Eduardo Campos. Ouça a íntegra da nota. Diante dos fatos que arrancaram a vida de Eduardo Campos, de alguns de seus colaboradores e dos pilotos, minha primeira reação é simplesmente emocional. Que tragédia. Volto-me para os familiares. Não há palavras que amenizem as perdas. Ainda assim, expresso minhas condolências, meus sentimentos de tristeza e de pesar. Quanto ao Eduardo, por quem sempre manifestei respeito, a perda maior é do país. No momento em que nós precisamos de líderes jovens e competentes, perdemos um dos melhores. Sua carreira nacional apenas se iniciava. Fosse ou não eleito, seria um líder para a renovação política que tanto necessitamos. É uma perda irreparável. O arcebispo de Olinda e Recife, Dom Fernando Saburido, conversou com a viúva de Eduardo Campos, Renata Campos, durante visita que fez à família para prestar solidariedade. O arcebispo disse que Renata está bastante sofrida, mas serena. Nós conversamos bastante. Aproveitei para entregar uma mensagem e fizemos um momento de oração. Reunimos todo o pessoal na intenção da alma do Dr. Eduardo, de forma que foi um momento fraterno de esperança e de conforto. Segundo o arcebispo, Renata Campos contou que veio do Rio de Janeiro nesta quarta-feira de manhã, quando esteve com o marido pela última vez. Realmente foi tudo muito rápido e ela não está acreditando em tudo isso. Acho que a melhor coisa para Renata neste momento é o silêncio. É importante estarmos aqui, demonstrarmos nossa admiração por ela, mas é importante respeitar também este momento, este sofrimento, destacou Saburido. Estão com Renata Campos os filhos, muitos familiares e amigos da família. Dom Fernando disse que sugeriu uma missa campal em frente ao Palácio do Campo das Princesas. Ainda nesta edição, a trajetória política de sucesso de Eduardo Campos. Vamos agora ao comentário direto de Brasília com o jornalista José Voitschumas. Meus caros ouvintes e leitores, a ação do imponderável, do inesperado, se manifesta mais uma vez no cenário político e institucional do país. E desta vez, ou mais uma vez, de forma trágica. O mês de agosto continua a manter o seu sinistro e histórico estigma. Um acidente de avião mata o candidato do PSB à presidência da República, Eduardo Campos. Sem dúvida que, pelo que demonstrou em sua rápida trajetória política, Eduardo Campos se transformava numa grande expectativa política como candidato a presidir o Brasil. Sua origem prenunciava isso em razão da liderança política nacional exercida por seu avô, Miguel Arraes, figura notória da política brasileira, lendário até por sua atuação durante a Revolução de 64, quando teve que ir para o exílio. No retorno, Arraes notabilizou-se novamente pela atuação política, seguida de perto pelo neto, que, como deputado federal, governador de Pernambuco por 2 mandatos e agora candidato à presidência, tinha tudo para ser o elemento capaz de evitar a polarização entre PT e PSDB que se revezam na presidência da República desde 96. Tive oportunidade, por várias vezes, de não só entrevistá-lo, mas de ter conversas menos formais, e era possível constatar que tinha sinceridade em suas propostas, uma visão social progressista das necessidades do país. Pela experiência adquirida, competência administrativa comprovada pela aprovação do povo de seu estado, quando deixou o governo com mais de 70% de aprovação. A morte prematura de Eduardo Campos deixa, sem dúvida, um buraco nas expectativas de renovação da prática política no país. E uma incerteza quanto o que fará o seu partido, o PSB. Deverá entregar o comando à cabeça de chapa sua vice Marina Silva? É uma incógnita. Afinal, além das divergências notórias na visão sobre algumas questões básicas do Brasil, como o agronegócio, o partido abriria mão de uma trajetória de autoafirmação nacional. A tendência, no entanto, é de que Marina seja a candidata. Eduardo Campos não deixa um sucessor exatamente pela juventude de sua liderança. Meus caros ouvintes e leitores, é triste a perda de promessas concretas de esperança.

para enfrentar o avanço dos combates no Estado Islâmico. O Conselho urge ao primeiro-ministro eleito, Haidar Al-Abad, que trabalhe velozmente para formar um governo o mais rápido possível e dentro do período constitucional. O secretário-geral das Nações Unidas, Ban Ki-moon, advertiu nesta terça-feira que o avanço dos extremistas do Estado Islâmico se deve, em parte, ao caráter sectário do governo do até então premier Nuri al-Maliki, que favorecia os xiitas, o que ajudou a estimular os jihadistas. Combatentes do Estado Islâmico têm conquistado várias zonas do Iraque, o que levou os Estados Unidos a realizar ataques aéreos para deter seu avanço e lançar provisões para milhares de refugiados. Um grupo de especialistas dos países membros do Conselho trabalha em um projeto de resolução que inclui sanções a pessoas e empresas que financiem os rebeldes. Palestinos e israelenses chegaram a um acordo para prolongar o cessar-fogo na faixa de Gaza por 5 dias. Anunciaram nesta quarta-feira autoridades egípcias em um negociador palestino. Esse anúncio foi feito a menos de uma hora do fim da trégua que havia entrado em vigor na segunda-feira, apesar de pelo menos um foguete disparado da faixa de Gaza ter atingido o sul de Israel algumas horas antes, sem deixar feridos. Chegamos a um acordo para dar mais tempo à negociação, declarou a AFP Azan al-Ahmadi, chefe da delegação palestina no Cairo. Minutos antes, um integrante da equipe de mediadores egípcios havia anunciado que ambos os beligerantes haviam aceitado prolongar a trégua por 72 horas. Pouco depois, o Egito confirmou a duração de 5 dias em um comunicado do Ministério das Relações Exteriores. O Instituto Nacional contra a Discriminação e Xenofobia e o Racismo, INAD, da Argentina, condenou nesta quarta-feira os insultos racistas proferidos por um radialista contra o colombiano Teófilo Gutiérrez, do River Plate, em plena transmissão de uma partida disputada no último domingo. Alberto Raimundi, comentarista da Rádio Revolucion, desencadeou uma grande polêmica ao chamar o atacante de negro de merda. Estou de saco cheio deste cara. Para mim, é um negro de merda, que tem uma sorte incrível, disse o radialista depois do gol de empate marcado por Gutiérrez, na parte que terminou com o placar de 1-1 pela primeira rodada do Campeonato Argentino de Primeira Divisão. Me dá raiva que caras como este, um mau caráter, tenha esta sorte, acrescentou. Os comentários racistas geraram inúmeras reações nas redes sociais, com vários torcedores do River defendendo o jogador, que também postou a mensagem. É tão lindo ser negro, publicou o colombiano no Twitter. Já Raimundi pediu desculpas na sua página do Facebook. Peço desculpas fundamentalmente a Teófilo Gutiérrez e a todos aqueles que possam ter se sentido ofendidos, afirmou o radialista antes de enfatizar: não sou racista de maneira alguma. O Papa Francisco observou um minuto de silêncio de oração junto com cerca de 70 jornalistas que o acompanhavam a bordo do avião pela morte nesta quarta-feira de um repórter italiano em Gaza. Quero propor a vocês um minuto de silêncio e oração por Simone Camilli, que morreu em Gaza cumprindo seu dever, afirmou o pontífice depois de condenar de novo a guerra e suas consequências durante a viagem que o leva para uma visita à Coreia do Sul. Um cinegrafista italiano que trabalhava para a agência AP morreu ao lado de 4 pessoas nesta quarta-feira em Gaza, durante uma tentativa de desativar um míssil israelense. Médicos e fontes oficiais de Gaza indicaram que 5 pessoas, incluindo um jornalista estrangeiro, morreram ao norte da faixa de Gaza, quando especialistas palestinos tentavam desativar um míssil israelense. A

A morte nesta quarta-feira do ex-governador de Pernambuco e candidato do PSB à presidência da República, Eduardo Campos, após o jato em que estava cair em Santos, no litoral de São Paulo, provocou um clima de consternação entre os parlamentares. Emocionado, o presidente da Câmara, Henrique Eduardo Alves, ressaltou que a tragédia atinge principalmente o povo nordestino. Todos nós aqui chocados, sobretudo nós do Nordeste brasileiro, que conhecemos tão de perto, né, Eduardo Campos, suas qualidades, uma liderança excelente, por vista nacional hoje, com muito entusiasmo, muito espírito público, muito idealismo, né, e de repente uma morte brutal como essa, no seu melhor momento da sua vida pública, terrível. Aqui no Nordeste, mais do que acredito, no país inteiro, porque é aqui que ele fez a sua história, mudou Pernambuco. Pernambuco é hoje outro estado pelo governo Eduardo Campos. Então aqui dá uma consternação geral, um sofrimento de todos nós, uma tristeza imensa, e pedir a Deus que dê forças aí, as possíveis, né, os familiares, os amigos. Para Henrique Alves, ainda é cedo para avaliar qualquer impacto da tragédia nas eleições. Ninguém está ainda com a coisa no coração, ainda no sentimento, na dor, para depois chegar à cabeça aí para analisar a questão política eleitoral. Não dá para fazer essa análise aqui próximo a ele, perto de Pernambuco, da vida de Eduardo Campos, da sua história. Nós aqui não temos condições de fazer essa análise. Em nota, Henrique Alves lembrou que foi colega de Campos que cumpriu 3 mandatos na Câmara. Alves era próximo ao colega que, segundo ele, foi um homem público digno que honrou o estado de Pernambuco, o Nordeste e o Brasil. O presidente Henrique Alves convocou para a próxima terça-feira sessão solene em homenagem a Eduardo Campos. Da Rádio Câmara de Brasília, Idelene Macedo. Manifestações de pesar pela morte de Eduardo Campos, uma das 7 vítimas de acidente com avião em Santos, partiram também de entidades que atuam em diversos setores. Em nota, o Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF, destacou que Campos foi um grande aliado na defesa dos direitos de crianças e adolescentes no Brasil. Ao longo de sua trajetória como gestor público, demonstrou compromisso exemplar com a infância e a adolescência, compreendendo a urgência e a necessidade de fazer com que os avanços conquistados nesse campo fossem uma realidade para cada criança, destacou a UNICEF. O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, MST, também se referiu a Eduardo Campos como um amigo e apoiador da luta pela terra e pela reforma agrária. Em nota, o movimento destacou que Campos agiu com ousadia e coragem a favor da luta dos sem terra contra o latifúndio pernambucano, desapropriando áreas históricas reivindicadas pelo MST. De acordo com o MST, o político que governou o estado de Pernambuco por 2 mandatos estava comprometido com o desenvolvimento sustentável para o semiárido brasileiro, em uma das regiões mais pobres e com maior concentração de terras do país. O Jornal Brasil Notícias traz agora a trajetória política de Eduardo Campos. Neto do ex-governador de Pernambuco, Miquel Arraes, o socialista aprendeu a fazer política em casa. Nascido em 10 de agosto de 1965, Eduardo vivenciou de perto momentos marcantes da política brasileira ao lado do avô, que foi caçado pelo regime militar de 1964 a 1985 e foi exilado, só voltando ao país em 1979. Eduardo era graduado em economia e filho do escritor Maximiano Campos, já falecido, da ministra do Tribunal de Contas da União e ex-deputada federal Ana Arraes. Em 1990, filiou-se ao PSB e conseguiu seu primeiro mandato como deputado estadual. 4 anos depois, foi eleito deputado federal. Em 1995, foi nomeado secretário do governo e em 1996, ocupou o cargo de secretário da Fazenda durante a gestão do avô. Em 1998, foi reeleito como deputado federal e outra vez em 2002. Em 2004, foi ministro da Ciência e Tecnologia do governo Lula. 2 anos depois, venceu as eleições para o governo de Pernambuco e foi reeleito em 2010. No dia 4 de abril deste ano, deixou o cargo como segundo governador mais bem avaliado do país, com 58% de aprovação, segundo pesquisa do Ibope, divulgada em dezembro de 2013. Nesta eleição, tem uma vice de peso, Marina Silva. Em setembro do ano passado, o ex-governador rompeu politicamente com a gestão da presidente Dilma Rousseff do PT e partiu para a oposição. O seu partido, o PSB, tinha uma aliança histórica com o PT, participando das eleições e governo do ex-presidente Lula e da presidente Dilma. Recentemente, Campos estava percorrendo o país para tornar seu nome mais conhecido entre o eleitorado das regiões Sul e Sudeste. Antes do acidente, nesta quarta-feira, o candidato foi um dos entrevistados do Jornal Nacional da Rede Globo, que promove uma sabatina com os presidenciáveis. O socialista era graduado em Economia pela Universidade Federal de Pernambuco. Ele concluiu a faculdade aos 20 anos. Casado com a auditora do Tribunal de Contas de Pernambuco, Renata Campos, deixou 5 filhos. Uma das suas bandeiras políticas era o melhoramento da gestão pública. Em Pernambuco, Campos implantou um sistema de monitoramento das secretarias de governo. Termina aqui o seu Jornal Brasil Notícias. Esta é a equipe do seu Jornal Brasil Notícias. Apresentação, Edelson Moura e Márcia Ferreira. Direção comercial, Zélia Maria. Coordenação de produção, Marina Moura. Sonoplastia, Márcio Silva. Análise e supervisão técnica, João Paulo Gasque. Direção de jornalismo, Romualdo Coelho. Jornal Brasil Notícias. Até amanhã. E obrigado pela sua audiência. Acabamos de apresentar Jornal Brasil Notícias. Patrocínio Nacional. Saúde com Beleza. Uma história de amor com a sua saúde. Até a nossa próxima edição.